Sabe, meu menino, sem juízo, eu já aprendi a te aceitar assim. Já me acostumei a perdoar você e já nem sei porquê. Seu mal faz bem pra mim. Mas logo volto atrás.